Maranata, la la la la la la la la. Maranata, la la la la la la la la. No mundo de mil poetas e de mil filosofias, de mil caminhos andados e milhões de teorias, também posso ter a minha que nasceu da minha fé. A humanidade caminha pra Jesus de Nazaré. A humanidade caminha pra Jesus de Nazaré. Maranata, la la la la la la la la. Maranata, la la la la la la la la. No mundo de mil verdades e milhões de mentirinhas, de mil excentricidades e de mil sugestõezinhas, também quero dar a minha que nasceu da minha fé. Porque você não caminha com Jesus de Nazaré? Porque você não caminha com Jesus de Nazaré? Materialista, onde manda a economia, quem quer ser idealista corre o risco de utopia. Mas é hora de gritar que ainda é tempo de ter fé. Senão o mundo se esquece de Belém e Nazaré. Se esquece de Belém.